Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos fazer a nossa devocional junto com os irmãos. Deixo um abraço e a oração especial pelo nosso irmão Siqueira, que continua internado, sua esposa Beatriz, pastora Beatriz. Deus abençoe poderosamente vocês. Você que nos ouve, eles são da Igreja Metodista em Jardim Satélite. E o nosso irmão está precisando de oração. Deixo um abraço também ao irmão Lenildo, à irmã Luci, com quem conversamos agora, sua sobrinha, que Deus abençoe poderosamente, à irmã Cristina, seus familiares e a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado. Aliás, falamos agora sobre Portugal e estamos sendo ouvidos lá em Portugal, uma das nações que nós temos ouvido, em particular no blog Logos 7. .blogspot.com, repito, blog logos 7, ponha só um numeral, não precisa escrever, blog logos 7, ponto blogspot.com. Irmãos, irmãs, nós vamos trabalhar com o texto, segundo Crônicas, capítulo 8. Segundo Crônicas, capítulo 8. E esse capítulo trata da conclusão do término das obras do templo, a tarefa dos estrangeiros e israelitas, a consagração que Salomão fez do templo a Yahvé. Esse capítulo então fala dessa conclusão desta obra. Há um texto paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 9, entre os versículos 10 a 28. Primeiro Reis 9, 10 a 28. Antes disso, eu leio uma mensagem que nos foi enviada do Paraná pelo pastor Paulo Bueno, e nós vamos ler para você e depois já vamos para o texto que nós mencionamos agora. Tá bem? O texto que nos foi enviado diz assim. Leio para você. Vida no portão de Naim. Em Lucas 7, entre os versículos 11 a 17, Jesus se aproxima da cidade de Naim e se depara com um cortejo fúnebre. O filho único de uma viúva estava morto. E a dor dessa mulher ressoava por toda a cidade. Era mais do que uma perda familiar, era a ruptura de toda uma esperança de sustento e futuro. Ao ver aquela mãe, Jesus foi movido por íntima compaixão. Ele se aproximou, tocou o esquife. Algo impensável em termos religiosos, e disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto se levantou. A multidão reconheceu ali mais do que um milagre. Reconheceram que Deus visitou o seu povo. Esta cena nos convida a agir onde outros veem fim. Jesus vê o começo. Que também nós sejamos capazes de interromper o luto com gestos de vida e empatia. Essa transição do luto é muito difícil e as pessoas precisam de ajuda. Ser uma bênção. Ofereça consolo a alguém em luto ou sofrimento, uma escuta atenta, uma oração, uma mensagem de acolhimento podem carregar a vida. O autor é A.C. Barrot. Irmãos, com relação ao luto aqui, é bom nós abstrairmos um pouco e pensar que o luto não ocorre só quando uma pessoa morre biologicamente falando. Mas nós temos vários lutos na vida. Uma perda radical num determinado relacionamento gera um sentimento de luto. É o sentimento de perda total. Isso pode acontecer com um filho, pode acontecer num casamento, pode acontecer em várias situações e circunstâncias da vida, e a pessoa acha que agora é o fim. É um luto. Há vários tipos de luto, onde a pessoa não vê mais futuro à frente. E nós temos a oportunidade de nos apresentar, oferecendo, como o texto disse, o autor disse, oferecendo a nossa oração, o nosso abraço, carinho e, diante do sofrimento, uma escuta atenta, uma oração, uma mensagem de acolhimento que podem, retomar a vitalidade na pessoa. Muito bem, vamos ler o texto. Segundo Crônicas, capítulo 8, com relação ao término das obras. Diz assim o texto: passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Yahvé, o Senhor e o seu palácio, ele reedificou as cidades que Hirão lhe havia entregue, e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde atacou a cidade de Ramat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades celeiros que havia edificado em Ramat. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortes, com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Baalat, senhora, e todas as cidades de sua propriedade e que tinham a função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo o que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Versículo 7 vai falar sobre a tarefa dos estrangeiros e dos israelitas. Todos os que não eram israelitas, filhos e descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus. Vamos fazer aqui um pequeno parêntese. Baalat, irmãos, irmãs, preste atenção. Baalat, nome cujo significado hebraico é senhora. Atenção! O significado é senhora aos irmãos de origem católica, que fique essa orientação para você. Faço a orientação com muito carinho, mas quero dizer a você que é contrário à palavra do Senhor qualquer tipo de louvor ou adoração a uma senhora, mesmo que você tenha aprendido isso desde a infância. Está equivocado biblicamente. E algumas traduções católicas chegam a dar ênfase a essa questão, e o povo chama Nossa Senhora e buscam então uma orientação em Nossa Senhora, em Maria, que pretensamente teria ressuscitado e subido aos céus e tornado-se uma intercessora. Isso não é verdade, é incompatível com a verdade da palavra. Eu falo para você com muito carinho mesmo, porque não tenho nenhum preconceito, zero de preconceito, mas você precisa saber que nenhuma senhora representa a pessoa de Deus, nem pode ser intercessora. Isso está equivocado e é ensinado desde a infância para as crianças e depois para os adultos. Tá bem? Então, aqui no versículo 7, você tem mais uma referência. Todos os que não eram israelitas, filhos dos descendentes dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus, que adoravam a Baalat, cujo nome e significado hebraico é senhora. E fora dado pelos adoradores dos deuses pagãos. Então, isso é paganismo. É contrário à vontade do Senhor. Os adoradores adoravam os seus deuses pagãos, entre eles Baal e Astarote. Baal e Astarote. Refere-se aqui a uma antiga cidade do território de Dan. Você vai ver isso no versículo 6, como em Josué capítulo 19, 44, ou seja, se você percorrer toda a Bíblia, você vai ver que não é compatível com a fé cristã verdadeira. No versículo 7, temos as principais tribos que deram origem, essas que eu li, aos cananeus, que ao serem preservadas contra a vontade de Deus entre os israelitas, acabaram por se constituir numa fonte perpétua de paganismo. Irmãos, isso é paganismo. E adoração a Baal, que era um senhor também, como Astarote, como a senhora. Nós não podemos adotar de modo algum esse posicionamento. Então, a senhora, Baal, Astarote e outros que eram adorados, e que sempre foi uma grande tentação e má influência ao povo de Deus. Por esse motivo, Moisés ordenou o total extermínio desses infiéis da terra prometida. Você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 5. Tá bem? Então, o texto está falando da geografia. Primeiro, falando da conclusão do templo. Segundo, falando de uma geografia. E terceiro, destacando que não é compatível com a fé cristã chamar nem Maria, nem qualquer outra figura de senhora, porque elas não são senhoras, tá bem? Não são senhoras. E você não deve buscar nelas a resposta para a sua vida. Mesmo que você tenha aprendido assim, é a hora de você, conhecendo a palavra, mudar de posição. Nós temos várias coisas que nós precisamos mudar em nossas vidas, várias coisas. Não são só os irmãos católicos, os evangélicos também têm muitas coisas, muitos senhores, muitas senhoras que tomam conta de suas vidas. O Deus Mamon, Deus ligado ao dinheiro e tantos outros. Então, para todos nós, não temos que adorar senhora alguma. Ok, versículo 8. Perizeus, heveus, jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelitas, foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continuam até os nossos dias. Repito para você, até nossos dias diz respeito até o momento em que o livro de Crônicas foi escrito. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei como homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros, condutores e cavaleiros. Esses eram chefes dos oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Eu já disse, mas vou repetir, me impressiona muito como Israel tinha o seu exército organizado, os levitas organizados, e nós também temos que organizar todas as coisas, porque isso agrada ao coração de Deus. Me disse um bispo, certa feita, aliás, ele dizia muito isso: questão de ordem está sempre em ordem. Ou seja, traduzindo, nós precisamos colocar ordem em todas as coisas. Versículo 11. Então Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela, pois decidira: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais a arca de Javé passou são sagrados. Isso é outra coisa que nós temos que entender: o que é sagrado em nossa vida? Nosso relacionamento com Deus, nosso amor a Deus, nosso amor ao próximo. Essas coisas são intocáveis. Nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. Versículo 12. Salomão consagra tudo a Yahvé. Vamos ver? Salomão passou a oferecer, então, holocaustos a Yahvé sobre o altar do Senhor, que havia edificado diante do pórtico, tudo em conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, segundo as orientações de Moisés quanto aos Shabats, traduzindo os sábados, e os Nemoneias, Neomênias, perdão, Neomênias, as luas novas, e as três grandes solenidades anuais dos judeus: a festa dos ázimos, os pães sem fermento, a festa das semanas, chamada também de festa de tabernáculos, e a festa, ou festa das tendas, ou festa das cabanas. Versículo 14 diz assim: de acordo com a ordem de seu pai, Davi escolheu e determinou os grupos de sacerdotes para as suas devidas tarefas. Olha a organização. E os levitas para conduzirem o louvor em cooperação com os sacerdotes, conforme as obrigações diárias. Também designou, segundo suas respectivas classes e grupos, os porteiros das várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Olha, organização, ordem até para com os porteiros, os que tocavam, cantavam, os que ofereciam sacrifícios, tudo de acordo com uma determinada ordem. Os sacerdotes e os levitas foram obedientes e não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra planejada por Salomão até o dia que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor, até a conclusão de toda a construção. E desse modo se completou a edificação da casa de Yahvé, o Senhor. Depois Salomão partiu e foi a Ezion-Geber e a Eilat, cidades situadas no litoral de Edom. E Hirão enviou-lhe navios sobre o seu comando de seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro puro para o rei Salomão, e tudo isso foi utilizado na construção do templo, assim como também no palácio, em toda a construção que foi feita em Jerusalém no período do rei Salomão, já que esse foi o momento de maior enriquecimento, de maior expansão e de maior prosperidade, na história de Israel. Então, nós vemos aqui essas verdades, que essas verdades calem fundo no nosso coração. Primeiro, nós façamos a conclusão e o término da obra. Que obra é essa? No nosso caso, o templo é o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor conclua essa obra e nós sejamos de fato o templo onde habita o Espírito do Senhor. Há uma tarefa específica para os estrangeiros e israelitas que nós consagremos, assim como Salomão consagrou tudo a Yahvé, que nós consagremos tudo ao Senhor. E quando eu digo consagrar tudo, eu repito, não é consagrar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma, é consagrar toda a sua vida a Deus, porque essa consagração agrada o coração do Senhor. E como último ensinamento, não adoremos nenhuma senhora, nenhum senhor, não busquemos a resposta nem a fala de nenhuma senhora ou senhor que não seja o nosso Criador. Que Deus abençoe as nossas vidas e esse capítulo fale também, mais uma vez, ao nosso coração, como maneira devocional. Um texto lido da palavra do Senhor que nos faz mais quebrantados, mais devotos, mais entregues, mais consagrados ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor lance o rosto dele sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Que o Senhor nos dê a paz, assim como diz a bênção de Arão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.